O que o avô escreve nos seus livros é um retrato fiel da sua vida e daquilo que nos rodeia. Talvez por isso, para este novo livro, tenha escolhido como título O Amor Nunca Esquece. Porque nós nunca nos devemos esquecer que a vida é feita disso mesmo, de memórias. Daquilo que, de facto, é o mais importante ao longo da nossa vida. O Amor Nunca Esquece é, uma vez mais, esse retrato fiel da vida de Feliciano da Silva. É uma viagem de palavras, por todas as principais memórias da sua vida. Fala-se de amor, fala-se de paixão, fala-se da sua bem-amada Travanca de Lagos. E, como não podia deixar de ser, sempre tema central de sua família. Com especial atenção à avó e à mãe, ou querida Paulinha, conforme gosta de se referir. E acreditem, como soube bem, mas tão bem, poder voltar a desfolhar estas páginas e voltá-la a recordá-las, não só em palavras, mas também em fotografias. O amor nunca esquece, diz o livro, mas nós também nunca o vamos esquecer.